você está neste lugar. Vem, vem, vem. Com grande amor ele está a te chamar. Vem, vem, vem. As suas mãos anseiam para te ajudar. Quando tu deves o aceitar, os teus pecados vêm.